Revista 1030. Identificação. ZYK554. 1030 kHz. AM. Barra Bonita, São Paulo. A minha alegria é estar todo dia mais perto de você. Você ouve agora Boletim Informativo da RB.